cintura da moleca, reboladeira ficou louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz pãozinho, faz boneca, deixa o corpo balançar. Gruda na cintura da moleca, reboladeira ficou louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz pãozinho, faz boneca, deixa o corpo balançar. Depois se mexe, mexe, rala tchê e rala tchê. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois se mexe, mexe, rala tchê e rala tchê. Eu tô grudado na cintura da moleca. Eu mexi pra cá, eu mexi pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Eu mexi pra cá, eu mexi pra lá. Só o sapatinho teu dia clarear. Eu mexi pra cá, eu mexi pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Mexi pra cá, mexi pra lá. Eu sou o sapatinho, teu dia clareia. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você.